que desde sexta está muito abençoado. Sobre a obra do Espírito Santo. São seis mensagens, como eu disse ontem à noite, e eu separei três para nós estudarmos aqui. Sobre a obra do Espírito Santo na igreja. As três mensagens que nós temos estudado aqui são as seguintes. A primeira, presença que consola. O Espírito Santo tem essa obra magnífica da sua presença que consola o nosso coração. Isso nós estudamos na sexta-feira. Ontem à noite nós estudamos o Espírito Santo, a força que impulsiona, aquele vento impetuoso que tangeu a igreja na proclamação do Evangelho mundo afora. E só o Espírito Santo pode fazer isso, porque o que passa disso é método que a igreja desenvolve. Hoje nós vamos ver o poder que une, o poder que aproxima. Só o Espírito Santo pode trazer a comunhão dos santos. Eu disse que a nossa tentativa de comunhão acaba quando no baba a gente acertar a canela do outro. A nossa tentativa de comunhão na igreja acaba quando alguém marcou uma visita para nós quando a gente estava doente e não foi. E aí a mágoa chega no coração e a gente fala o que não deve e cria um transtorno na igreja. Só o Espírito Santo pode trazer a verdadeira comunhão dos santos. Você diz amém? Temos estudado esses três estudos. Os outros três é a simpatia que atrai, ou o carisma que atrai, a unção que capacita e o fogo que purifica. São mais três ações do Espírito Santo que depois, quando eu voltar aqui, a gente prega esses outros três ministérios gloriosos do Espírito Santo. Para hoje, Atos 2, de 1 a 13, o mesmo texto que nós estudamos ontem. Atos 2, de 1 a 13. Eu não acho que o maltrato não deve ser dado apenas à grande autoridade. Então, para vocês nem pensarem que eu estou fazendo uma defesa de ordem política, não é. Para mim, a honra não é dada apenas a uma grande autoridade. Até o porteiro do nosso prédio deve ser honrado. O faxineiro da nossa escola deve ser honrado. Nós não podemos destratar ninguém, mas usar palavras corretas. Até quando para repreender, usar palavras que convêm aos santos, palavras que devem sair da nossa boca. Amém? De maneira nenhuma é qualquer inclinação partidária. De maneira nenhuma mesmo. Porque deve ser honrado o presidente, deve ser honrado o candidato que concorre com ela, e deve ser honrado aquele nosso funcionário, o nosso patrão, o nosso chefe, e aquela pessoa que trabalha no nosso condomínio, e aquela pessoa lá na faculdade que limpa o chão, deve ser honrado, deve ser ensinado, deve ser tratado. Eu ensino os meus filhos, ó, não suje muito lá na faculdade não, porque tem alguém que limpa para você. E essa ideia de escravidão, daquela dependênciazinha no fundo do quintal, ainda é a ideia da época dos negros escravos que se tinha lá na senzala. Nós temos uma senzalinha no nosso quintal, com a mesinha separada para o secretário do lar. Quando a Bíblia diz que devemos tratar os servos como irmãos no Senhor. Amém, amados? E se o mundo trata assim, nós como igreja devemos ser curados disso. Quem diz amém? Devemos tratar a todos com honra e distinção. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Prosseguindo, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia, próximos da Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Ó Pai, estamos na tua presença, e hoje à noite nós queremos o teu toque, para que possamos compreender a tua palavra, mas também para que possamos ser aproximados uns aos outros, para que a glória do Senhor venha sobre nós, para que o mover do Senhor venha sobre nós. Em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. A força que aproxima. Vocês vão estar aqui esperando e vão receber o Espírito Santo, e do alto vocês vão ser dinamizados, vocês vão receber poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Judeia, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. E nós vimos que essa força, esse poder, veio no Pentecostes como um vento impetuoso e espalhou esse povo terra fora. Já vimos bem isso ontem, e o Senhor nos abençoou tanto sobre isso. Mas esse poder que impulsionou, foi uma força que impulsionou, foi um poder também que uniu. E a palavra usada, recebereis poder, no grego, é a palavra dynamis. E a palavra dynamis dá a ideia de dinâmica, de dinamizar. É um poder que traz uma energia dinâmica. Por incrível que pareça, vem daí uma palavra que se usa muito para o negativo, mas simboliza bem. Vem a palavra dinamite. É uma explosão. O Senhor Jesus está dizendo: virá uma explosão de poder e vocês serão dispersos para pregar o Evangelho, mas vocês serão unidos em um só corpo. E hoje nós queremos falar exatamente desse poder que une, desse poder que aproxima. Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Fale comigo: comunhão do Espírito Santo. Está na bênção dos apóstolos a compreensão de que o amor de Deus está sobre nós, e a graça salvadora de Jesus Cristo veio sobre nós, e que só o Espírito Santo pode nos interlaçar em comunhão. Os apóstolos acreditavam piamente que a nossa comunhão não é feita por um tratado ou por um documento, por um pacto, mas por uma aliança espiritual. Não é um pacto assinado com prazo de validade, que pode ser vencido a qualquer hora, como um contrato de uma casa. É uma aliança que é feita pela obra do Espírito Santo. Não dá para você, não dá para mim, não dá para nós vivermos em comunhão sem a obra do Espírito Santo. Se nós falarmos assim: eu vou congregar aqui na Vida Nova, porque a Vida Nova tem um projeto muito bom de comunhão, tudo bem. Eu acho interessante. Primeiro, eu vou ficar alegre porque sou pastor de Vida Nova. Segundo, eu vou ficar alegre de saber que você descobriu que temos um projeto de comunhão. Eu só quero lhe dizer que esse projeto de comunhão nosso não vai ter garantia de comunhão. Porque essa comunhão não é feita por projeto humano algum, por melhor que ele seja. Essa comunhão, ela é feita por obra do Espírito Santo. Podemos ter um projeto de comunhão, Patrick? Podemos, pastor Tiago? Sim. Mas se de fato nós queremos comunhão, o que devemos fazer? Ter um projeto não faz mal, mas a nossa energia não deve ser concentrada prioritariamente nisso, mas concentrada em buscar o Espírito Santo. A presença dele naturalmente vai criar comunhão. É o Espírito Santo que nos une. É o Espírito Santo que nos faz, por exemplo, sermos abnegados a pensarmos no interesse do outro mais do que no nosso. Porque até quando estamos pensando no interesse do outro mais do que no nosso, às vezes é com a carta debaixo da manga. Lembra que eu lhes disse na sexta-feira que a ordem que Isolina, missionária lá da nossa igreja que está no Egito, junto com a sua equipe, a ordem que ela recebeu do Abade, líder espiritual deles lá no Egito, foi: sirvam a todos sem agenda. Sirvam o povo que está vindo da Síria, do povo que está sendo perseguido pelos rebeldes, pelo governo sírio, pelos ISIS. Sirva sem agenda. Sirva de amor, de casa, de comida, ajuda a encontrar aluguel, mas nós cristãos temos mania de dar um prato de comida e ensinar 10 versículos e mandar cantar 10 corinhos. E ela se achou tão estranho, e ele disse: sirva sem agenda, não tem uma carta na manga. E eles foram servir sem agenda, e a revolução do Espírito no meio daquele povo foi tremendo. Quando aqueles muçulmanos viram os cristãos servindo, servindo, servindo, sem o interesse oculto de batizá-los, que normalmente é o que a gente faz, sem o interesse oculto de encher nossa escola bíblica, né? Amamos normalmente com uma carta na manga. Só o Espírito Santo pode nos fazer amar sem agenda nenhuma. A agenda única é seguir a ordem dele, amar e amar como ele nos amou. Nos amou primeiro, sem esperar nada de volta, até porque não temos nada para dar de volta. O que a gente tem para dar para o Senhor de volta? Edmeia Williams, uma vez pregando lá na nossa congregação, disse assim: só tem uma coisa que Deus lhe pede que ele não lhe deu. Tudo mais foi ele que lhe deu. Só tem uma coisa que ele não lhe deu. E ela disse: pecado. Pecado ele nunca deu para a gente. E ele disse: trazei a vocês os meus pecados, os vossos pecados e as vossas iniquidades, para que ele possa consumir. É a única coisa que eu tenho para dar para o Senhor e que você tem para dar para o Senhor, é encrenca. Sim ou não? É a única coisa que temos para dar para ele. Então ele nos amou primeiro, sem agenda nenhuma. Então essa comunhão só pode ser o Espírito Santo. É mais do que convivência de proximidade geográfica. É mais do que convivência, proximidade geográfica. É mais do que amizade. É comunhão do Espírito Santo. É mais do que a amizade que nós conhecemos. Eu posso muito bem ter grandes amigos na igreja, na amizade que nós conhecemos, para sair, brincar, sorrir. Mas de repente tem um outro irmão que não é tão meu amigo. Seria bom que a gente conseguisse ser de todos. Tem uns que a gente não consegue tanto, é aquele irmão que a gente gosta, mas vê lá, a nossa congregação é pequena. Mas uma grande igreja não dá para a gente, uma grande congregação, um grande grupo, não dá para a gente encontrar com todos, a não ser nos grupos pequenos, divididos aí nas casas, nós chamamos de núcleo. Outras congregações chamam de grupos pequenos, outros chamam de célula, nós chamamos de núcleos. Precisamos dar nome às coisas, né? Um dia eu me livro disso, no nome de Jesus. Então, fora isso, às vezes não é aquela amizade com João como é com Antônio. Essa amizade que nós conhecemos, de um ligar, de um conhecer. Mas a comunhão está no sentido tão profundo e espiritual, que é muito mais do que a amizade. É a capacidade de estarmos unidos em um só sentimento de servir ao Senhor e de um dar a vida pelo outro, porque nós temos irmãos lá do outro lado do mundo que pode aparecer aqui e na hora nós sabemos que temos plena comunhão, porque estamos juntos, imbuídos da mesma obra. É corpo de Cristo somente Vida Nova que está reunido aqui? Claro que não. É corpo de Cristo irmãos que estão reunidos lá em São Paulo agora. É corpo de Cristo irmãos que estão lá nas tribos africanas. E nós estamos na comunhão do Espírito. Você diz amém? Diz glória a Deus. É a comunhão de ter um só governo. É a comunhão de ter uma só lei. É a comunhão de ter um só idioma. Como só idioma, pastor? Eles falam aquelas línguas animistas, nós falamos português, outros falam inglês. Como ter um só idioma? Um só idioma do céu. A linguagem do céu é louvor, porque a linguagem do inferno é murmuração. No inferno tem ranger de dentes e gritos horríveis. No céu tem louvor e adoração. Você diz amém? O mundo jaz no maligno, todo mundo murmura. Por isso o crente deve sempre louvar. Essa é a única linguagem do crente, louvor em toda e qualquer circunstância. E a lei sobre o crente não é a vontade própria, é a vontade de Deus. Então teremos comunhão, Juliano e eu, porque nós queremos que a vontade de Deus seja na minha vida, e Ele quer que a vontade de Deus seja na vida dEle. É uma lei só. O que você quer, Juliano? Qual é a sua lei? Quem é que manda em você? Quem manda em mim é Jesus. Quem manda em você, Renato? Quem manda em mim é Jesus. Eu falo em português essa frase. Quem manda em mim é Jesus. Um africano animista vai dizer, rala, papapé. E ele está dizendo, quem manda em mim é Jesus. Ele falou no idioma dele, mas a linguagem foi uma só de dizer qual era a lei dele. Quem manda nele é Jesus. Você diz amém? Essa é a comunhão santa. É muito mais profundo do que tomar Coca-Cola junto. É eu baixar a cabeça para quem manda. É Vanessa baixar a cabeça para quem manda. Quem sabe eu nunca vi Vanessa, e vi recentemente. Mas eu nunca tinha visto. Mas antes de conhecê-la, nós tínhamos comunhão. Porque estávamos debaixo do mesmo governo, dominados pelo mesmo Espírito, tendo o mesmo senhorio. E a lei era uma para todos. Aleluia. Não somos divididos com relação às leis. As leis, para nós, é a vontade do que manda. Quem diz amém? Pois bem. Eles tinham várias coisas que separavam eles ali no Pentecoste. Você pensa que aqueles apóstolos eram tudo bonitinhos? Todos gostavam de peixe, todos gostavam de pão. Todos saíram para evangelizar no mesmo horário e todos gostavam do mesmo método de evangelização. De maneira nenhuma. Eles eram bem crenqueirinhos iguais a nós. Eles eram diferentes na ideologia. Eles eram diferentes de opinião. Eles eram diferentes de cultura. Pedro era um pescador. Levi um cobrador de impostos. Eles tinham diferenças sobre religião. Judas, por exemplo, o traidor, era um zelote. Um partido religioso político. Os outros eram desprezados dos fariseus e dos saduceus. Mas Paulo, que veio depois, era fariseu e, segundo a lei, doutor. E era fariseu de fariseus, ou seja, uma hierarquia, ó. Boa, não era um fariseuzinho. Fariseu de fariseu. Então eles eram diferentes de religião, de ideologia. Dentro do próprio judaísmo existia entre os discípulos quem cria em ressurreição, quem não cria em ressurreição. Quem cria no ministério e aparição dos anjos, outros que achavam que os anjos viviam só lá no céu adorando a Deus. Eita! Diferentes de condição social. Eles eram bem diferentes na igreja recém-nascida, e foi ficando mais diferente ainda com o tempo que outros judeus foram se convertendo. Eram diferentes na escolaridade e tudo mais. Mas o Pentecostes começa, tem o início ali, de repente, como diz o texto, tem o início de uma união espiritual. Você diz amém? Amém. De uma comunhão por obra do Espírito. Por obra do Espírito, tem ali uma comunhão extraordinária. John Stott diz assim, eu quero ler para ser fiel o que ele escreveu, acho melhor do que citar, quero ler. Em Babel, as línguas humanas foram confundidas e as nações espalhadas. Em Jerusalém, a barreira linguística foi vencida de forma sobrenatural, como um sinal de que as nações agora seriam reunidas em Cristo, como um prenúncio do grande dia em que o povo remido será recolhido de todas as nações, tribos, povos e línguas. Além disso, em Babel, é a terra orgulhosamente tentando subir ao céu, enquanto em Jerusalém, no Pentecostes, é o céu humildemente descendo na terra. Em Babel, eles tinham uma só língua, sim ou não? Sim. Mas não tinha o governo de Deus sobre eles. Então o Senhor pega aquela uma só língua e espalha eles pela terra com línguas diferentes. Em Jerusalém, eles estão falando várias línguas pela obra do Espírito Santo, ou pelo menos sendo entendido, cada um na sua língua, por obra do Espírito Santo, e o Senhor ali uniu todas as nações representadas para que pudesse ser um prenúncio do dia em que nós seremos recolhidos e estaremos no céu. Assim como quando Pedro começou a discursar e os outros também a falarem, cada um entendeu na sua língua, como nós vimos aqui, a lista é grande, de medos, partas, partos, peças, nós vamos ver ali Líbia, nós vamos ver da Ásia à África, gente representando ali. Cada um ouve e entende na sua própria língua. Por isso que João disse, eu vi lá no céu, no dia da vitória, gente, povos de todas as raças, tribos e nações, de todas as línguas, se inclinando e entoando o cântico do Cordeiro. E nós, de todas as línguas, entenderemos a língua de todos os outros, porque falaremos uma só língua pela comunhão do Espírito Santo. Você diz amém? Diz glória a Deus? Diz aleluia? A comunhão do Espírito Santo não está eliminando os idiomas nativos. Está mantendo a diversidade e fazendo a comunhão. A unidade não é cópia. A unidade é na diversidade a gente comungar, a gente ter tudo em comum. Não é botar dentro de uma cópia de xerox e sair um monte de crente tudo igualzinho. Como lamentavelmente, no decorrer da história, a igreja sempre quis fazer. Tem a roupa santa, do sacerdote santo, e tem a roupa dos outros santos que não são sacerdotes, e a roupa do culto, e o sotaque do culto. Certo que a gente aprende um sotaque tradicional. Só para pensar nos nossos dias, um sotaque tradicional seria mais ou menos assim: meus irmãos, de forma humilde, quebrantada, de forma genuflexória, vamos como Santo Saco Grey levantar uma doxologia ao eterno regente de todo o universo. E todos dizem amém. E uns dizem, como é espiritual isso? Todos têm a mesma linguagem, mas tem outros cacuetes também. Nesta noite maravilhosa e pentecostal, nós estamos aqui, aqui tem poder, tem fogo, tem glória, tem isso. Você diz amém? Amém. Nós temos uma linguagem de xerox, nós temos uma roupa de xerox, nós temos um comportamento de xerox. Um chiado. E nós rotulamos isso como comunhão, como unidade. Isso não é unidade. Unidade é na diversidade. O Senhor não alterou o idioma, mas cada um, pelo Espírito Santo, entendia o outro. Você diz amém? Nós podemos entender uns aos outros com as suas diferenças. Na nossa congregação lá em Salvador, eu digo nossa porque é nossa aqui também, né? Lá, quando eu estou lá, eu digo, na nossa congregação lá em Itabuna, nossa congregação lá em Salvador, tem gente que quando fala, não para um segundo na frente. Tem outros que quando chegam lá falam assim. Mas às vezes o mesmo rebuliço do coração de um é do outro. E o mesmo impacto que vem sobre a congregação, que vem de um e de outro. Porque não é a performance. É a graça de Deus na nossa vida. Nós vamos continuar sendo diferentes de costumes familiares, nós vamos continuar sendo diferentes de formação que recebemos, nós vamos continuar sendo diferentes de temperamentos, nós vamos continuar sendo diferentes de gostos. Não é verdade? Vamos continuar. Eu tive um trabalho para plantar na primeira igreja que cheguei em Salvador, a junção de panelas. Eu venho um pastor do sertão. Que junção de panela era uma coisa maravilhosa. Quando eu dizia fazer junção de panela, meu Deus, um matava uma galinha, outro fazia rabada, outro fazia buchada, outro fazia lasanha. Quando eu disse que ia fazer isso, veio uma senhora no escarpa e disse, esse caipira chegou aqui. Quem já disse que lasanha combina com rabada? Uma senhora muito elegante. Um dia ela chegou para mim, abriu o coração, me entregou a vida dela. E eu estava tão choroso por tanta dor que aquela irmã sofria. E depois ela sorriu e disse, quem diria que eu ia entregar a minha vida para você, caipira? Tudo bem que eu continuo achando que lasanha com rabada não combina. Mas vê o sorriso do Senhor. E vê o sorriso dos meus irmãos. Juntando rabada com lasanha. Foi tão mais precioso. Que não é que rabada e lasanha ficou gostoso ao meu paladar. Pela gostosura de ver a alegria da igreja. E eu disse, ô, minha amada. Isso é comunhão. Não é a preferência do paladar, mas é a alegria do irmanar, do comungar, do estar juntos, de sermos irmãos. Amém? Quem é que diz glória a Deus? Em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um único espírito. Judeus, gregos, escravos, livres, tudo batizados no corpo de Cristo. Que salada maravilhosa. Meus irmãos, nós temos no nosso Brasil classes sociais diferentes. O sistema judaico não era exatamente de casta, mas era quase casta. Porque o lugar dos sacerdotes era dos sacerdotes, o lugar dos reis era o lugar dos reis, o lugar dos judeus era dos judeus, no templo tinha o átrio dos gentios, porque os gentios não podiam entrar no átrio dos judeus. Tinha o átrio das mulheres, porque a mulher não podia entrar lá, onde estavam os homens. E tinha um lugar que só entrava os sacerdotes, e tinha um lugar que só entrava o sumo sacerdote. Quando Jesus foi erigido e levantado e atraiu muitos para si, o véu rasgou de alto a baixo. Paulo depois diz que a parede está inimizada e foi derrubada, e agora gentios e judeus circulam livremente pelos átrios. E nós somos inseridos no corpo de Cristo, mulher e homem. Fomos inseridos no corpo de Cristo, judeu e grego. Fomos inseridos no corpo de Cristo, romanos e bárbaros. Todos colocados no corpo de Cristo. Aleluia! Certo que Paulo diz, no reino de Deus não existe nem grego, nem judeu, nem gentil, nem judeu, nem macho, nem fêmea. Em um só corpo nós somos batizados, em um único espírito, que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre. E a todos nós foi dado a beber da mesma água. Nós todos os salvos bebemos da mesma fonte. Quem não bebeu dessa fonte não é de Cristo. E se bebeu dessa fonte, é de Cristo. E se é de Cristo, está laçado um ao outro. Pode começar a querer isso, porque se você não quiser, está fora de Cristo. Tem gente que diz assim, A Bíblia diz que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Eu não posso negar Cristo. Nega Cristo quando nega comunhão, porque fomos batizados em um só corpo. Pensa que é negar só com palavra? É. Quem nega a comunhão, nega Cristo. Fomos inseridos num só corpo. A brincadeirinha mais sem graça que eu já vi no mundo é presbiteriano chamar batista de primo e batista chamar presbiteriano de primo. Que brincadeirinha sem graça. Só entra no céu os filhos. Então eu pergunto, quem vai ficar de fora? Eu não sou mais presbiteriano. Eu fui presbiteriano. Eu me converti na igreja presbiteriana. Então não estou defendendo direito nenhum, porque não fiquei mais lá. Não fiquei mais lá por escolha de direção de ministério. Nunca por comunhão espiritual. Porque a comunhão do corpo não é presbiteriano com batista, não é nem batista com batista, não é nem católico com evangélico, não é nem evangélico com grupos que não se chamam de nome algum. A comunhão não é essa. A comunhão é espiritual, é de quem foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. É da igreja triunfante e invisível. Quem diz amém? Nessa nós teremos surpresas. Muitos que nós pensamos que não vão estar lá, vão estar. E muitos que nós vamos aguardando estar lá, não vão estar. Mas a comunhão que está se referindo é essa. Você diz amém? Agora é óbvio que para tudo tem uma vitrine. É óbvio que se a nossa congregação aqui não consegue ter comunhão, que hipocrisia a gente dizer que tem comunhão com o corpo de Cristo se nós não conseguimos ter comunhão nem na nossa congregação. Entendeu bem o recado? A Bíblia chega a dizer isso de outra forma, bem mais comprometedora, que se dissermos que temos comunhão com Deus e aborrecemos o nosso irmão, somos mentirosos. Porque como é que eu tenho comunhão com Deus a quem não vejo e digo que não vou ter comunhão com meu irmão a quem vejo? Então, isso se aplica de outra maneira, mais simples, menos densa, à própria congregação. Se eu não posso ter comunhão com Josi, com quem eu me relaciono, vou eu ter comunhão com o irmão lá da Teosópolis, que eu nem vejo, eu venho aqui uma vez por mês, eu venho aqui uma vez a cada 2 meses e meio, como é que eu vou ter comunhão com o meu da Teosópolis, que eu nem vejo? Se aplica, não aplica bem? Então, é óbvio que meu primeiro grupo aqui é a vitrine da minha comunhão, sim ou não? Sim. Essa comunhão é obra do Espírito, nós precisamos do Espírito. Quem é que diz amém? Amém. Sejam completamente humildes e dóceis, diz Paulo aos Efésios, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esforce-se para considerar, para que aconteça essa comunhão do Espírito pelo santo vínculo da paz. É necessário que haja esse santo esforço. Amém? Ou não amém? Eu me converti muito novo. Eu era menino. E a primeira vez que eu me deparei com alguns textos, eu ficava meio agoniadinho. O primeiro texto que me agoniava era aqueles do Apocalipse. Eu tenho um amor muito grande pelo Apocalipse, porque passei a ter muito interesse no Apocalipse, porque aqueles textos me assustavam. Mas tinha um texto que eu achava muito estranho e era muito celebrado nas igrejas. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Aí eu achava lindo. Mas é como o óleo precioso derramado na cabeça de Arão, que desce pela barba e chega na gola de suas vestes. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu detesto umidade. O pastor Tiago sabe como eu detesto umidade. Minha mãe disse, quando eu era menino, eu secava a minha sandália. Aí secava. Depois secava entre os dedos. Eu me curei dessa neurose, viu gente? Secava entre os dedos dos pés. E pegava a sandália e botava no fogão a lenha para ficar sequinha. E dava uma briga boa se alguém passasse por ali e derramasse uma gotinha d'água. Eu estou curado dessa neurose toda, mas continuo sem gostar de umidade. Agora, você imagina uma pessoa que não gosta de umidade saber que a comunhão dos irmãos, que é maravilhosa, como diz a Bíblia, é comparada a um óleo descendo na cabeça de um cara, passando pela barba e chegando na gola das vestes. Eu dizia, a comunhão ser boa igual isso aí não dá. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Quando eu comecei a estudar, que eu fui para o seminário, que eu fui estudar sobre o óleo da unção, os perfumes daquela época eram feitos tudo à base de óleo, para dar fixação. E o óleo que era derramado sobre o sumo sacerdote era de uma especiaria ímpar. A madame mais rica de Israel não podia usar. O rei tinha seus perfumistas, mas o perfume do templo, de maneira nenhuma. Vou lhe dizer um negócio. A fórmula da Coca-Cola é popular perto da fórmula do óleo da unção do templo. Ninguém sabia. Perfumistas santos, sagrados, escolhidos por Deus. Diz Moisés que Deus inspirou os perfumistas. Eles foram separados para fazer esse bálsamo, que era feito, sabe de quê? Eu fui bem curioso, porque eu estava interessado nisso. Foi feito de estoraque. Estoraque é uma planta que eles saíam para encontrar em campos hoje destinados ali como Índia, era longe, e trazia de lá uma madeira que tinha que ser triturado em pilão, porque tinha um aroma maravilhoso, mas não soltava por nada o aroma com facilidade. Tinha que esbagaçar para soltar o aroma, e eles pegavam e adicionavam o azeite. Mas usavam também o gálbano. O gálbano era uma planta cuja flor extremamente perfumosa tocava e o perfume ia embora pelo campo afora, aquele cheiro maravilhoso. A única forma que você tinha de usar o gálbano era esfregando no rosto ali mesmo no campo. Mas tinha que levar para o sacerdote e tinha que ser adicionado ao estoraque. Então eles iam com sacolas e prendiam aquelas folhas, aquelas flores, para o perfume soltar ali, como que decantar ali. Então dois ingredientes já, juntando dois perfumes extraordinários, de estoraque e de gálbano. Falta agora onixa. Onixa é um molusco encontrado em alguns poucos mares, em lugares muito profundos. Não tinham mergulhadores que temos hoje. Eita! Então tem que ter muita perícia para pegar esse molusco e das suas entranhas de uma bolsa que tirava esse perfume, esse omisca, que adicionava aos outros ingredientes. Tudo adicionado com azeite. O azeite é cura, o azeite é luz, o azeite é alimento, o azeite é símbolo do Espírito Santo. A onixa é profunda, rara, difícil de ser encontrada. O gálbano é sensível, como deve ser sensível a nossa vida com o Senhor. E o estoraque é o sinal do quebrantamento. Nós temos que ser moídos diante de Deus. Aleluia. Mas fora essas aplicações, esse perfume raro não tinha nem prateleira nenhuma. E dava um trabalho, mobilizava uma nação, porque Deus exigiu que fosse assim. Então, amados, um rei disse assim: os irmãos serem unidos é bom, é precioso, mas não é precioso como o óleo que eu uso. Não é precioso como o óleo que as princesas usam. A união entre os irmãos é rara e preciosa como o óleo da cabeça do sacerdote. Assim como ninguém tem direito de usar aquele óleo, porque é muito especial, assim é a comunhão dos santos. Você diz amém? É assim que a Bíblia trata a comunhão dos crentes, como um óleo precioso, como um perfume que não está em qualquer botiquina. Glória a Deus. Dutch Cabana não tem a fórmula. Ferrari, maneira nenhuma. Não tem perfumaria, nem laboratório perfumista do mundo capaz de fazer uma excelência como a excelência da comunhão dos santos. Diz amém? E aí o escritor continua dizendo, é como o orvalho de Hermon, que desce pelos montes de Sião, e ali ordena o Senhor a bênção para sempre. Meus irmãos, todos nós sabemos que Sião, todos nós sabemos que Israel é uma terra árida, né? Todos nós sabemos, quem já foi lá, quem não foi lá, sabe que é um lugar árido, mas próspero. Hermon soltava seu orvalho, que descia sobre os montes de Jerusalém, que chegava embaixo na planície, e estava tudo acabado, Roberto. Quando Hermon começava a soltar seu orvalho, que passava pelos montes e começava a gotejar, gente, onde chega a água tem vida. As plantas brotavam, os animais bebiam. O Senhor disse, a comunhão com os irmãos é como o orvalho de Hermon. Quando ele desce ali, vem vida. O Senhor ordena vida. A comunhão dos santos traz vida. Nós precisamos muito do Espírito Santo para nos enlaçar em comunhão. Temos que abrir mão das nossas picuinhas. Temos que abrir mão dos nossos caprichos para que o Espírito passe o laço de vínculo de amor entre nós. Você diz amém? Porque aí, meus irmãos, o Senhor não só vai aconselhar, Ele vai dar ordem à bênção. Você quer ver a bênção chegar em vida nova aqui? Busque a comunhão do Espírito. O Senhor não vai nem dizer, Senhor, bênção, apareça lá de vez em quando, Ele vai dar ordem. Vamos, bênção, vamos lá, ó, saindo uma, outra, bora. Não vai ter tempo de tantas bênçãos que vocês vão receber. O Senhor ordena a bênção e a vida onde tem comunhão. Quem diz amém? Quem diz glória a Deus? Oh, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus extraordinário. Meus irmãos, Inalda, a mãe de Paula, e Tiago e Paula conhecem muito bem uma família lá em Taberaba. A família de seu Jorjão, pai do Jorge. E Jorge, que nós chamamos de Jorginho, mas vocês chamam de Jorjão, nós chamamos de Jorginho porque é filho do seu Jorjão. E vocês chamam de Jorjão porque é grandão. O Jorge é grandão. A dona Rony tinha um problema hepático muito grave. Muito grave. E ela precisou fazer um transplante de rins e ficou... De um rim, é óbvio. E ficou na lista de espera 2 anos. E nós orávamos sempre por ela. E eu sempre orei por cura. E um dia, irmãos, eu estou contando para vocês como uma coisa que passou. Porque eu não fiz para impressionar, não fiz para poder ser simpático com ela. Se eu tivesse feito para ser simpático e abençoar a vida dela com a minha simpatia, também não teria pecado, nem avisaria vocês. Mas, irmãos, eu fiz porque eu queria marcar a vida dela com o meu amor. Não, não foi. Se fosse, eu diria isso. Não teria pecado, eu não fiz politicamente. Mas não foi mesmo, eu estava orando e o Senhor disse, ofereça o seu rim. Eu falei com Maristela e Maristela disse, primeiro tem que fazer os exames. Eu acho que você tem que dar mesmo, porque eu não ia segurar você, eu não ia segurar meu marido com uma visão tão grandiosa. Eu não posso barrar uma visão tão extraordinária. Primeiro faz os exames. Eu disse, sim, eu não vou fazer os exames não, porque foi o Senhor que mandou, eu falo. E passo a fazer os exames para ver a compatibilidade. Mas para ver minha qualidade do meu rim, não. O Senhor mandou, o Senhor vai querer dar vida a ela e tirar a minha? Se porventura quisesse, tem interesse, claro, nisso, então. Então é melhor eu fazer assim, o Senhor querendo servir alguém, do que ele vir tirar a minha vida sem eu servir a ninguém. Aí Marcelo, então é verdade. Eu disse a ele, eu disse a Jorge, filho, Jorginho, Jorjão. E ele falou para a família. Eles ficaram muito envergonhados e impactados. Quando falaram com o médico, lá em São Paulo, os médicos disseram, é a última da última da última da última possibilidade. Primeiro nós vamos pesquisar pessoas da família. Para resumir a história, a irmã dela foi quem doou o rim. Ela está 100% boa. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Parece-me que quem deu o rim para ela fui eu. Porque eu dei de coração. Não foi tirado meu rim, mas é assim que eles me tratam. Eles me tratam como se eu tivesse dado meu rim para ela. Atos como estes, sobretudo encaminhados pelo Espírito Santo da Glória, traz um lugar de simpatia para a igreja, que é minha outra mensagem. Contava com a simpatia de todos e o salvo ia sendo acrescentado. Vocês já leram o livro O Louco Amor? Leiam urgentemente O Louco Amor. Parece tema de novela, mas não é. É um livro maravilhoso. O Louco Amor são santos de Deus que começam a vender a sua mansão de 500 mil dólares e compra aí 3 casas de 120 mil dólares, de 100 mil dólares, de 80 mil dólares, ou 5 casas ou 10 casas por um preço menor, e distribui para aqueles que não têm casa nenhuma. Por que que o nome é Louco Amor? Porque ninguém entende. E quando alguém anuncia que vai fazer isso, e chega em casa e anuncia isso, é lá nos Estados Unidos, a igreja, todo mundo desaprova, está doido, está doido. Mas por que é louco amor? Porque a terapia do céu chegou naquela igreja. A cura chegou naquele lugar. Muitos que têm dado, feito isso com sua mansão, e comprou uma casa mais simples, continuam na casa mais simples. Não deve nada a ninguém, está feliz da vida. E muito alegre porque viu que outros têm mais chance de sossego, de alegria, tendo uma casinha também. Outros receberam muitas outras casas melhores. O Senhor deu o triplo. Alguns não receberam em bem, mas receberam em fartura de alma. Glória a Deus. Às vezes há uma mansão tão grande, tão difícil de administrar, que é um negócio sério. Como diz o pastor Jeremias, já falei para vocês, tem uns que deitam num colchão de 30 mil reais, aquele que enfia na parede, na tomada, e tudo, dá massagem, tem ponto para tudo quanto é canto, e não dorme. 30 mil reais, 50 mil reais no colchão, e não dorme. Outros deitam num colchonetezinho e pegam um travesseirinho daquele que diz que é da NASA, mas é fabricado lá em Valéria mesmo, tudo bem, lá perto de Salvador. Ele deita naquele travesseirinho da NASA, dorme e dorme bem, sonha com os anjos, com uma escada sendo ligada céu à terra, como Jacó, e ainda baba no travesseiro, com falta de educação e tudo. Eita, irmãos. Carta do excelentíssimo Diogneto ao poderoso Júlio César. É a joia da literatura primitiva. O César manda coibir e parar todo o movimento cristão. E diz a Diogneto, eu quero que encerre todo o movimento cristão. Eu não quero saber de cristianismo em terras do meu império. Parem todos. Manda encarcerar, manda matar, manda destruir, porque não quero saber dessa seita se espalhando pelo meu império intelectual poderoso, uma seita primitiva que vive se escondendo e se encontrando às ocultas. Claro, se encontrava às ocultas, porque senão eles matavam. Manda proibir. O excelentíssimo Diogneto manda a seguinte carta. Escuta, que Deus vai tocar seu coração. Os cristãos não podem ser apanhados. Não se distingue dos outros homens, nem das outras religiões, nem da língua por onde andam, nem pelos costumes. De fato, não moram em cidades próprias, não usam dialeto próprio que diferencia dos outros humanos, nem levam um tipo de vida especial. Sua doutrina foi descoberta no pensamento de muitos homens multiformes. não foram descobertas em muitos pensamentos multiformes. Nem aderem a uma corrente filosófica humana sectarista, como fazem as demais religiões. Vivem em cidades gregas, vivem em cidades bárbaras, conforme for o caso, adequando-se aos costumes do lugar, quanto às vestes, quanto aos alimentos e tudo mais. Não podemos apanhá-los. Testemunham de um modo de vida social admirável, sem dúvida paradoxal. Vivem na própria pátria como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cidadãos, mas de tudo se distanciam como estrangeiros. Qualquer pátria estrangeira é pátria deles. Toda pátria para eles é estrangeira. Casam-se e geram filhos, mas não se livram dos recém-nascidos matando-os. Na época tinha prática, além do aborto, tinha prática de matar os recém-nascidos, sobretudo os deficientes físicos. E ele diz: ó, cristãos, não desfazem dos seus filhinhos, ainda que sejam deficientes. Pastor Tiago, escute, tem tudo em comum na mesa, aleluia, mas não em comum no leito. Na mesa comunhão, mas no leito eles não dividem. A libertinagem na época, vocês lembram como era, né? Roma era uma tortura. Aqueles poderosos em Roma tinham as várias esposas, as concubinas, as amantes, fora os rapazizinhos que eles tinham para a sodomia. Não era assim? Os bárbaros então eram uma loucura. E aí ele está dizendo: mora entre os bárbaros, não se distingue nos costumes, parecem bárbaros, como se vestem, mas a vida é totalmente diferente dos bárbaros. Estão lá, são daquela cidade, não parece que é de outra pátria, mas aquela pátria também não é deles. A pátria deles. Tem em comum a mesa, não porém o leito. Vive na carne, mas não segundo a carne. Mora na terra, mas tem cidadania do céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua própria vida superam todas as leis. O que digo superam todas as leis? Eles obedecem todas elas, mas quando elas agridem as leis do seu Deus, eles entregam a própria vida por elas. Por isso lhe digo, eles vivem acima das leis que obedecem. Amo a todos, amo a todos, mas são perseguidos de todos, até quem eles amam os persegue. Já dei a sua ordem, excelentíssimo, de que sejam proibidos, e por todo o território do meu alcance foram proibidos, e eles não mais pregam, e eles não mais se reúnem, mas não param de crescer, porque em todo o meu território, todos dizem: vamos lá ver como eles se amam. Oh, aleluia! Se a igreja for proibida de pregar aqui em Itabuna, queira o Altíssimo que todos os nossos munícipes digam: eles não estão pregando, o prefeito proibiu, o Estado proibiu, todo mundo proibiu, mas vamos ver lá, porque eles se amam muito bem, vamos ver o que é aquilo. Que a nossa comunhão seja uma pregação maior que as nossas palavras. E o cara está dizendo aqui, gente, o comandante está dizendo: de Alexandria por diante, está tudo proibido. Lhe digo uma coisa, aqui ninguém prega, porque se pregar eu mando matar. Mas não adianta, está sempre crescendo, porque todos dizem: vamos lá ver como eles se amam. Quando formos proibidos de pregar, não vai acontecer, porque Deus é bom com o nosso Brasil. Nos amemos nessa força, amém? Nessa comunhão do Espírito, que todos virão para ver. Todos virão. Essa é a comunhão gloriosa que só o Espírito de Deus pode fazer. Não há ensinamento que o pastor Tiago possa trazer. Não há projeto que o nosso coração possa aprender sobre isso. Só o Espírito pode fazer. Lembra o que eu disse ontem, de William Temple, que ele disse, se me derem um Hamlet, ou se me derem Romeu e Julieta para eu escrever como Shakespeare, não vou conseguir, eu não sou Shakespeare. Como é que vocês querem que eu siga Jesus, porque a Bíblia manda, se eu não sou Jesus? Eu não tenho a excelência de Shakespeare para escrever um Shakespeare. Então eu não tenho a excelência de Jesus para viver como Jesus. Mas se a genialidade de Shakespeare, porventura, viesse morar em mim, eu escreveria tudo o que Shakespeare escreveu. Ele disse, por isso eu posso viver o que Jesus viveu, porque o espírito genial de Jesus vem morar em mim. Nós podemos viver a comunhão. Não porque ela é excelente demais e nós podemos aprender. Ninguém aqui consegue aprender Shakespeare. Não consegue. Eu não consigo decorar o texto do cara, quanto mais aprender a escrever o que ele escreveu. Mas se a genialidade que estava nele fosse para mim, eu escreveria. Então, nós não conseguiremos amar como Jesus amou, mas o Espírito de Cristo veio morar em nós. Só precisamos deixar ele dar essa vazão. Se nós ficarmos segurando os nossos métodos de amor, os nossos egoísmos para não amar, não amaremos. Mas se nós deixarmos o Espírito fluir, conseguiremos. Essa é a obra do Espírito, esse é o ministério do Espírito. É utopia, pastor, não é. É Bíblia. E Jesus não daria uma ordem que nós não pudéssemos cumprir. As ordens que ele deu é porque nós podemos cumprir. E ele sabia que não poderíamos cumprir em nós mesmos, por isso mandou o seu Espírito. Então, qual é o segredo? Tentar cumprir a ordem de Jesus? Acredito que não. Eu acho que o segredo é buscar nos enchermos do Espírito. Porque o Espírito cumprirá as ordens de Cristo em nós. Ô vida nova, levanta-se em Cristo e busque o Senhor de dia e de noite, para que esse ministério do Espírito nos enlace em comunhão. Deixa eu te dizer um negócio. Se isso foi tremendo na igreja primitiva e o império não conseguiu calar essa pregação do amor, a pós-modernidade não vai conseguir calar. Se naquela época era difícil porque o tacão do imperador proibia, eu vou lhe dizer, o tacão da iniquidade e o tacão do egoísmo dos nossos dias é muito pior do que o tacão do imperador. Vivemos um pós-modernismo egoísta, plural, indecente. A iniquidade está se multiplicando e o amor se esfriando. Ó Deus, levanta na tua igreja casais que mostram o que é ser uma família. Levanta na tua igreja a comunhão entre nós, para que o mundo se inspire em desejar essa comunhão. Ó Deus, não é para a igreja crescer. Não é para que essa aqui seja maior que outra congregação. É tão somente para que o teu nome seja glorificado. E se o Senhor quiser nos usar para ser um exemplo para outro irmão, usa-nos. E queremos também ver o exemplo dos outros em tantas outras áreas para nós. Porque o que nós queremos é ter essa comunhão, exaltar o Senhor. Meu irmão, minha irmã, pela caridade, leve no peito a convicção de que a comunhão dos santos é melhor do que o melhor perfume dessa terra. Que a comunhão dos crentes é melhor do que muito dinheiro na poupança. Leva no coração essa convicção, porque o Senhor diz que é mais agradável do que o óleo precioso, é mais agradável do que perfume. E olha, quem está falando para vocês é uma pessoa que gosta muito de perfume. Eu gosto muito de aroma, não é só perfume no corpo, não, é uma casa cheirosa, é... Gosto de um bom perfume, de um aroma agradável, como gosto. Mas a Bíblia diz que é mais gostoso a comunhão dos crentes. E a bênção é inevitável, pastor Tiago. A bênção é inevitável. A igreja não vai precisar nem pedir bênção. Não vai precisar pedir, não. Ela vai vir o tempo todo, o tempo todo. A bênção vai chegar o tempo todo. Sabe? E se você represar, não vai prestar. Porque na comunhão nós devemos repartir. Água represada é morte. É morte para o dono da fonte e é morte para todo aquele que nela vier beber. Não represemos as bênçãos, porque as bênçãos são dadas para que sejam repartidas e o amor multiplicado. Vamos ficar de pé? levanta a sua mão. Faz a sua oração para o Espírito de Deus, pedindo que lhe ajude. Você, ao invés de dizer agora, Senhor, eu estou precisando do afago dessa comunhão, eu queria que você orasse hoje um pouco diferente. Eu queria que hoje você dissesse assim, Senhor, eu estou disponível para ser instrumento dessa comunhão. Isso vai ser mais forte, vai fazer uma diferença maior na sua vida. Diga para o Senhor, eu estou disponível, Espírito de Deus, para ser um membro nesse corpo, pronto, pronto para essa comunhão. Senhor, nós louvamos o Teu nome santo, por Tua presença santa, e pedimos ao Senhor, nos enlaça nesse amor, traz sobre a nossa vida esse louco amor, esse amor incompreensível, faz isso dentro de mim, faz isso dentro dos meus irmãos, dá-nos essa graça que só o Teu Espírito pode fazer. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que a ministração desde o primeiro dia seja manifestação de bênção na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que cada um nessa noite aqui seja consolado pela Tua presença constante, que nunca se arreda de estar conosco, mas como o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nos prometeu que enviaria outro Consolador, porque o Senhor estava partindo, mas queria cumprir a promessa feita, e que esse outro Consolador ficaria conosco todos os dias, nós sabemos que o Teu Espírito é presente conosco todos os dias. Ó Senhor, queremos descer até Samaria e ir lá naquela linguagem que nos é estranha, como nós ministramos ontem à noite, e naquela linguagem estranha para nós, nós queremos comunicar o amor do Senhor. Quem sabe comunicaremos o amor do Senhor, primeiramente ouvindo aqueles que nós não podemos compreender e aqueles que não podem nos compreender, mas nós queremos ir lá em Samaria. Descer da nossa Jerusalém em Judeia e ir em um lugar mais hostil anunciar a Tua palavra. Nós sabemos que não faremos isso somente porque aprendemos a distribuir folhetos ou as 5 leis espirituais. Só o Teu Espírito pode nos impulsionar. Só. Assim como psicólogo nenhum consegue chegar aos lugares mais ocultos da nossa alma, só o Teu Espírito, assim é, nenhum missiólogo ou sociólogo vai chegar nos lugares mais reclusos a não ser o Teu Espírito. Nos ajuda. Bem como nessa noite, Senhor, nos ajuda a fazermos a comunhão. Porque não há sociograma algum que possa nos preparar para sermos bem relacionados. Tudo isso fica pela metade. Porque uma hora nós vamos nos estranhar uns com os outros fatalmente. Porque é assim que é o nosso coração egoísta. Mas se o Teu Espírito nos laçar com o vínculo da perfeição, que é o amor, ah, Senhor, aí será o Teu Espírito em nós fazendo. Faz essa obra porque essa igreja precisa. Essa igreja precisa da Tua presença que consola, precisa da Tua força que impulsiona para a obra e precisa do Teu poder dinamis que nos une, que nos aproxima e que nos faz desejar um ao outro e preferir o outro em honra e até preferir que o outro seja melhor do que nós. Só o Teu Espírito pode nos dar sentimento e comportamento tão nobre. Desça o Teu Espírito sobre nós. Desça o Teu Espírito sobre nós por uma coisa muito simples, porque precisamos. Não é porque merecemos. Ah, não. Não é porque temos orado muito, não é porque já temos nos preparado para receber Teu Espírito, não é porque buscamos a palavra e estamos bem preparados e merecemos. Não, não, não, não, absolutamente não. É porque nós somos carentes por demais. Sem o Teu Espírito, envergonharemos o Teu nome. Só o Teu Espírito pode nos dar a graça de honrar o Teu nome. Eu sei. Eu sei. Não sei com exatidão dos irmãos, mas sei de mim que sem o Teu Espírito vou falir. Eu preciso do Teu Espírito para não falir na comunhão. Eita, que eu preciso do Teu Espírito para não falir na proclamação. Eu preciso do Teu Espírito para não falir nas minhas ansiedades. Só Ele pode me consolar no profundo da alma. Eu preciso. Se ele não conseguirei, eu confesso a ti, não conseguirei. Venha sobre mim o teu Espírito e haja poderosamente sobre a minha vida para que eu seja levado a este lugar e os irmãos sejam levados a este lugar de comunhão. Ó Pai, ó Senhor, trabalha com os teus filhos com o fogo santo para purificá-los. Mesmo sem ouvir essa mensagem que eu tenho para trazer para eles, mas já venha com teu fogo purificando todo o mal. Ah, Senhor, comissiona os teus filhos com a unção que autoriza e que dá poder, para que eles façam obra extraordinária para além das forças deles. Ó, Senhor, atrai tantos a eles pela simpatia que teu Espírito vai promover. Uma atração, meu Deus, que não é por causa que veio aqui o melhor cantor evangélico gospel, ah não. Não é uma atração porque o culto que Tiago vai dirigir vai ser bonitinho, ah não. Uma atração porque a simpatia, o carisma do teu Espírito vai estar sobre ele. Essa capacitação que nenhum pastor pode trazer com treinamento, Tiago vai se desesperar com vontade de que sua igreja seja assim, que essa congregação seja assim, mas não vai conseguir porque é prerrogativa do teu Espírito. Venha com esse carisma, venha, para que muitos sejam atraídos aqui. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos queridos, Tiago pediu para eu celebrar a ceia, e agora, que quando eu estou terminando, vou pegar os elementos para o Senhor celebrar. E eu vou celebrar. Eu acho tão maravilhoso estar diante dessa mesa. Acho tão maravilhoso. Eu já estive em mesas tão simples. Tão simples. Tinha uma irmã que serviu toda a comida dentro de uma gamela. Toda, o arroz, o feijão e uma carne de osso cozido com uma cenoura inteira dentro, tudo dentro de uma gamela, e daquela gamela a gente botava em um prato de palha, como se fosse um chapéu. Ela forrou com uma palha de banana e a gente comia dentro daquele prato, parecendo uma esteirinha redondinha, parecia um chapéu porque tinha uma bordinha. Tão simples. Eu sabia que aquela comida era o melhor que ela tinha. E eu comi naquela colônia de pescadores lá em Alagoas. Os meninos estavam esperando, e muito embora eu insisti que os meninos viessem, ela não deixou. Depois eu entendi que era para eu comer e os meninos iam comer o que sobrava. E os meninos tudo espiando, como diz o povo da minha terra. Porque eu acho que eles nunca tinham visto comida tão bonita. Para mim não era muito bonita, não, eu vou dizer a verdade a vocês. Mas eu vi o amor daquela irmã. Mas para os meninos, eles nunca tinham visto comida tão bonita. E eu comi naquela mesa. Eu acho que é a mais simples da minha vida. Já comi em outros lugares tão simples, mas aquele chamou minha atenção. Já comi uma vez no Sem Terra. Mas não chegava a ser tão simples. Era um prato de esmalte e tinha uma colher dentro e um feijão e um ovo frito em cima. Mas tinha um prato, tinha uma colher. Mas eu comi também em um jantar escandinavo, que eu não sabia quais talheres usar. E eu não sabia que taça pegar, de tão chique que era. Eu jantei uma vez na casa da proprietária do Beach Park, a dona Nila. E também não sabia como fazer. Eu tinha que olhar como é que o povo comia para eu também comer. Eu já fui numa mesa simples, eu já fui numa mesa que eu jamais imaginei ir. Mas nenhuma mesa tem valor como essa. Porque esse é o banquete instituído por Jesus. Qualquer outra mesa, chique ou pobrezinha, é mesa que vai alimentar o nosso estômago. Mas aqui é o símbolo, essa mesa é o símbolo da minha redenção e da sua redenção. O apóstolo Paulo disse que havia uma rocha, e essa rocha era Cristo, e essa rocha seguia o seu povo, e essa rocha dava sua água, e essa rocha era Cristo. Jesus, a rocha eterna, como diz a Bíblia, segue o seu povo desde o deserto e está aqui hoje presente. O Senhor chamou a Moisés quando o povo murmurava porque não tinha água e disse: ô Moisés, chama o povo e fala para a rocha que a rocha vai dar sua água. Moisés falou com o povo, não era para falar, era para chamar. Falou com o povo, foi um interlocutor, quis agradar o povo e feriu a rocha. Tem muita gente ferindo Jesus para agradar o povo. Mas sabe o que é que me admira? É que a rocha foi ferida, mas deu a água. Porque é do caráter de Jesus dar e nunca reter. Mesmo quando eu firo e vacilo com ele, ele continua liberando sua água. Jesus é a exata imagem de Deus Pai. Você diz amém? Amém? É a rocha eterna. Você diz amém? Moisés disse: Senhor, eu quero te ver. E o Senhor disse: não podes me ver. Aquele que vira a minha face morrerá. Moisés disse: mas eu quero, preciso te ver. O Senhor disse: você vai me ver. Claro que você vai me ver, Moisés. Só tem uma chance de me ver. Os homens só me verão pela rocha. Vem aqui, junto a mim, numa fenda da rocha. Eu passarei e você vai me ver. Moisés viu o Pai por Cristo, pela brecha da rocha. Foi partido nele. E pela brecha de Cristo, pela brecha da rocha, Moisés viu o Pai. O escritor aos Hebreus diz: ele é a exata imagem de Deus Pai. Quem deseja ver o Pai, diga amém. Eu, igual a Moisés, desejo. Mas igual a Moisés, só o verei pela rocha. Olhando para Cristo, eu verei o Pai. Por isso ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a água da vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E João disse: eu vi. Fui eu quem vi que quando o soldado enfiou a lança e partiu a rocha, dele saiu água. Dele saiu água. Por que não saiu sangue? Porque o sangue já tinha sido derramado por mim e por você, para que ele continuasse dando o que sempre deu, a água da vida. Pela rocha nós veremos o Pai. Quem crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão os rios de águas vivas. Você diz amém? Essa mesa é extraordinária. Essa mesa tem símbolo para mim como você não imagina. Essa mesa tem símbolo para você como você não imagina. Essa mesa, que é o prenúncio do sangue e do corpo que seria entregue. Meu Deus! Todos receberam a notícia tão terrível. Os apóstolos, que confiaram tanto na esperança de Israel, disseram: mataram a esperança de Israel. Eu penso em Maria. Maria, a mãe de Jesus, que dor ver o seu filho sendo esmagado. Mas eu estou pensando agora, sabe em quem? Em Maria de Betânia. Estava tão acostumada aos seus pés e soube: mataram o Senhor. Ah, mas eu... como esquecer de João? Foi meu companheiro velho. Foi meu amigo, foi meu pai. Estou desolado. E como esquecer de Maria de Magdala, abusada, usada por todos os homens, e é encontrada por um homem que a amou sem querer nada em troca, sem pedir dela uma noite, sem pedir dela um afago na cama. Maria de Magdala, Maria Madalena, chega para Jesus com 7 demônios. Ele manda os demônios todos irem embora. e a tem no seu colégio de discípulos. E eu fico pensando em Susana, aquela mulher tão rica e mulher de um oficial romano, que era rejeitada por todos aqueles religiosos e foi aceita por Jesus com suas riquezas. E ela conseguiu servir a Jesus e os apóstolos com todo o seu dinheiro e a sua riqueza. Ao terceiro dia vem uma notícia: ele ressuscitou. Aleluia. E agora eu fico olhando que através das lágrimas de Maria Madalena, agora só tem sorriso. Ele está de volta. Quem sabe ela pensava assim: eu, ex-endemoniada e ex-prostituta, vou ter que voltar aos meus cantos, porque na cidade vão me matar. Prostituta não pode andar pela cidade. E esse povo da lei não vai me aceitar de volta. Quem me absolveu morreu. Eles não acabaram comigo porque eu andava com ele. Quem sabe Susana pensou assim: eu tenho que voltar para o meu palácio. Porque meu marido anda para lá e para cá, mas olha a guarda que anda atrás dele. Mas eu não posso mais andar nas ruas. Esses judeus enfurecidos vão me jogar uma pedra. Eu era protegida por eles. E agora a sua alegria, se ele está de volta, eu vou poder andar nas ruas de novo. E Maria disse: de novo tenho aqueles pés para lavar, beijar, acariciar, perfumar. Essa mesa tem tanto sentido para tanta gente. Essa mesa tem tanto sentido para nós. Mas há uma figura tão injustiçada por a gente não compreender a sua história. Se chama Marta. E eu fico pensando em Marta. Marta certamente está dizendo assim: Maria foi sempre admirada. E agora ele se foi. Será que as pessoas sabem como eu estava com ele? Logo agora que eu estava entrando pelo caminho certo, e eu estava acertando. Porque Marta reclamou porque Maria estava aos pés de Jesus, e Jesus reclamou com Marta. Ah, mas quando Lázaro morreu, que Marta e Maria mandam um recado dizendo: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas, que Jesus correu para lá, já encontrou Lázaro morto. E foi Marta e não Maria, porque Maria só queria estar nos pés de Jesus. O vício dela, o hábito dela era esse. Foi Marta quem conversou com Jesus e disse: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabia do poder de Jesus. E Jesus disse assim: mas eu vou ressuscitá-lo. Senhor, já cheira mal. E Jesus disse assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Ela disse: não só nisso, eu tenho crido que tu és o Filho de Deus, o Cristo que haveria de vir. Eu não só creio que tu podes mandá-lo sair daquela sepultura, eu creio mais. Eu não só creio que o Senhor pode fazer uma bênção na minha vida me dando meu irmão, eu faço a confissão de quem tu és o Cristo. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Precisamos ler a Bíblia sem deixar as coisas passarem desapercebidas. Quando Pedro disse assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse: uau, Pedro, não foi nem carne nem sangue quem te revelou, foi o Espírito. O Espírito te possuiu agora e te revelou. Que coisa tremenda, foi o Espírito. Mas, irmãos, Marta não foi menos tremendo. Não foi menos. Jesus não disse que foi o Espírito que revelou. Não foi algo espetacular, mas ela disse: eu tenho crido todos os dias da minha vida. Senhor, aquele dia que eu reclamei com Maria, eu era uma tonta desorientada, certamente. Mas ali eu já estava crendo. E de lá para cá eu continuei crendo. Eu continuei crendo. Eu tenho crido em quem tu és. Ao ponto que teve um outro banquete, vocês se lembram? Quando Lázaro ressuscitou, teve um banquete. Os judeus estavam lá para matar Lázaro, porque ele dava testemunho da ressurreição. E disse que Maria estava na mesa com Lázaro e com Jesus, e Marta corria para lá e para cá fazendo um banquete. Que coisa linda. Nem Marta reclamou porque Maria estava com Jesus, nem Jesus repreendeu Marta. Porque parece-me que Marta tinha aprendido a lição, e parece-me que Jesus aceitava o serviço dela. porque o serviço dela agora era diferente. Que significado tem essa mesa para Marta? Que significado tem essa mesa para Maria? Que significado tem essa mesa para Madalena? Que significado tem essa mesa para alguém aqui que roubava? Não rouba mais. Que significado tem essa mesa para alguém que mentia? Não mente mais. Que significado tem essa mesa para alguém que mente, mas está aqui hoje desejando jogar a mentira fora? Que significado tem? Por causa dessa mesa. Por causa dessa mesa. Que significado tem essa mesa para os religiosos daquela época que creram? Essa mesa me impressiona. Sabe o que mais me alegra? É que Jesus disse: eu estou indo embora. E não vou cear com vocês mais. A não ser lá no reino do meu Pai. Aleluia. Deixa eu te dizer um negócio. Jesus está aqui agora na pessoa do Espírito Santo. Você diz amém? Mas ele não puxou a cadeira. E nem vai partir o pão. Mas ele disse: a não ser no reino do meu Pai. Quando lá chegarmos, ele vai esticar a mesa para nós. Ele vai esticar a mesa para nós. Alguns dizem: se eu chegar lá, eu vou perguntar isso a Pedro, vou perguntar isso a Paulo. Não vai não. Vai não. Não vai ter como na última ceia que o Senhor disse: aquele que mete a mão comigo no prato é o que me trai. E Pedro disse: pergunta quem é para João. E João olhou para Jesus: quem é? Lá não teremos essas curiosidades medíocres. Lá seremos como os anjos celestes. Paulo diz assim: quando nós o virmos, seremos transformados como ele é. Você bater o olho nele, vai ter um reflexo que vai mudar você. Quando olharmos olho no olho, nós deixaremos de ser esse corpo incorruptível e seremos como ele é. É Paulo que diz. Vai ser e será o milagre maior previsto na história. Nós pecadores seremos como filho de Deus por causa do olhar dele. Não somos nós que estamos em evolução para nos tornarmos iguais a Cristo. Nunca. É o olhar dele que vai transformar a gente. Você diz amém? Diz glória a Deus. Naquele dia sentaremos na sua mesa. Eu vou parar de falar, porque essa mesa tem tanto significado para mim. E tem tanto significado para tantos, que eu só queria que você abaixasse sua cabeça. Primeira coisa que eu quero dizer enquanto está de cabeça baixa: essa mesa não é minha. Depois quero lhe dizer que essa mesa não é dessa congregação. Depois quero lhe dizer que essa mesa não é da Igreja Católica. Depois quero lhe dizer que essa mesa não é da Igreja Evangélica. Depois quero lhe dizer que essa mesa não é propriedade de ninguém. Essa mesa é de Jesus. E senta em volta dessa mesa todo aquele que Jesus convidou. E todo aquele que recebeu o convite de Jesus e o recebeu no seu coração, participa dessa mesa. Porque essa mesa é de Cristo Jesus. Não posso compreender que alguém negue essa mesa a quem quer que seja. Não posso compreender que um pastor diga: essa mesa é propriedade exclusiva da minha congregação. Porque Jesus morreu por todo aquele que nele viesse a crer. Então essa mesa é uma mesa para aqueles que são de Jesus. Não é propriedade de congregação alguma. Ela é mesa de Jesus. Senhor, Deus glorioso, agradecemos porque o Senhor planejou salvação para nós. Jesus Cristo, Filho amado, nosso irmão primeiro, nosso irmão primogênito, que nos atraiu como outros filhos para o Pai, nós te agradecemos porque o Senhor executou o plano tão bem feito do Pai para nos salvar. Espírito Santo lindo, maravilhoso, grandioso, que está aqui presente dentro de nós e dentro de nós, no nosso meio e dentro de nós, agora mesmo nos ouvindo, Espírito Santo, nós te agradecemos, porque esse plano tão bem planejado do Pai, que foi tão bem executado por Jesus o Filho, foi aplicado dentro de nós por Ti. Ó Pai, obrigado. Se o Senhor não planejasse, não seríamos salvos. Ó Jesus, se o Senhor não executasse morrendo na cruz, não seríamos salvos. Ó Espírito Santo, se o Senhor não nos convencesse e não plantasse dentro de nós o plano que Jesus executou, jamais iríamos crer em Ti pelos nossos próprios esforços. De certo, Santa Trindade, nós não conseguimos dizer quem é o maior, porque nessa não tem o maior, nessa tem uma parceria una, triuna, tão bela e linda, de um Deus tão maravilhoso, que planeja, executa e nos convence e aplica dentro de nós essa salvação. Oh, coisa maravilhosa essa mesa! Como meu coração se debruça de paixão, amor e sentimentos por essa mesa. De lembrar que pela simplicidade desses elementos comuns, o pão que veio da padaria e o suco de uva que veio de uma caixinha que eu vi ali, Edna, preparando, junto com Jússi. Tudo tão comum, mas com a simbologia tão poderosa. Tá? Do sangue que foi vertido e do corpo que foi rasgado. E pela abertura da rocha temos te visto, Pai. E pela água que ali derramou, temos sido saciados. Louvado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. E obrigado, Espírito Santo, porque esta noite é uma noite que o Senhor nos traz revelação ao coração. E traz no Senhor essa ceia para esse final de mensagem sobre a comunhão dos santos. Meu Senhor, estamos emanados em volta dessa mesa. Não somente porque vamos comer do mesmo pão e tomar do mesmo cálice, do mesmo suco, mas sobretudo porque foi essa morte que nos irmanou. Obrigado. Obrigado mesmo. Porque nenhum símbolo podia ser maior da comunhão dos santos pelo Espírito do que essa mesa tão maravilhosa. E essa mesa, nessa noite, veio selar essa revelação que o Senhor tem trazido para nós nessa noite, de que somos um em Cristo pelo Espírito. Louvado e exaltado seja o teu nome. Amém. Pastor Tiago vai orientar como é que serve aqui e eu estarei então a essa disposição. O Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e partiu. Distribuiu entre os seus discípulos, depois de ter dado graças, e disse: isto é o meu corpo que é oferecido por vós, tomai e comei, fazei isso em memória de mim. De igual forma, depois de ter ceado com seus discípulos, ele tomou o cálice, e também tendo dado graças, ele distribuiu entre os seus discípulos e disse: esse cálice é o meu sangue que é derramado por vós. É o sangue da nova aliança, do novo testamento, do meu sangue, da minha salvação, da minha libertação. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que o beberdes. Paulo encerra essa fala, ele mesmo dizendo que ele tinha recebido do Senhor isso, e ele diz assim: porque todas as vezes que vocês comem deste pão e vocês bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E eles: maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando nós comemos esse pão, quando nós bebemos esse cálice, nós somos impelidos a proclamar essa morte até o dia que ele voltar. E Paulo diz: maranata. Se você for pesquisar, maranata não tem em nenhum texto grego da época. Não é clássico, nem é grego koinê, que foi escrita a Bíblia. Maranata não existe. Maranata é palavra só da igreja, foi criada pela igreja. Maranata é palavra para dizer: ora vem, Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém que falava grego na época tinha poder de dizer maranata. O mundo não pode dizer maranata. Só quem diz maranata é quem tem Cristo no peito. Por isso que maranata é uma palavra exclusiva da Bíblia. Vamos falar maranata? Maranata. Só a igreja pode dizer: ora vem, Jesus. O mundo não quer que Jesus venha. Tem medo da vinda de Jesus. Só quem quer que Jesus venha é a igreja. Por isso, Maranata. Mais uma vez. Maranata. Aleluia. Bem, queridos, vocês podem, aqueles que já foram batizados, podem vir e tomar o pão e o cálice, por favor. Podem vir. Você pega e vai para o seu lugar, vamos comer juntos. Se acabar, nós temos mais para servir. Nós, de hoje a 15, se Deus quiser, teremos batismo, ok? Aqueles irmãos que estão já na eminência, Roberto. Né? De hoje a 15, ok? Nós teremos batismo, se Deus quiser, já para aqueles irmãos que já ceiam. Leve o seu lugar, vamos comer e beber juntos, quando eu falar. Pode tomar, ficar de pé, vamos, você que pegou, vamos juntos celebrar. Aleluia. Tem mais? Prepare, Fabrício. Semana que dia já 15 você vai mergulhar um rapaz nas águas. Vai vir mais. Se não vier mais, aí os casais têm. Se não, os casais vão compartilhar. Vai vir mais. Aleluia. Oh, Deus tremendo. Depois você vai poder ouvir essa ministração e as demais na internet, no nosso site www.vidanovaitabuna.com.br. Teremos todas as ministrações esses dias lá, logo, logo, ok? Em nome de Jesus, pode tomar e comer, tomar e beber. Celebramos, Senhor, a Tua dor que nos deu a vida, Senhor. Aleluia, celebramos, Senhor Deus, o Teu sacrifício que nos trouxe a paz, Senhor. O castigo, culpa nossa, derramado no Calvário. Toda a nossa vergonha ao Senhor que se fez maldição para que as maldições não nos alcançassem. Santificamos, Senhor, o Teu nome agora nas nossas vidas. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. E que com as nossas vidas possamos declarar a Tua santidade com sacrifício próprio, porque nada que façamos, Senhor, nada que façamos pode ser comparado ao que o Senhor fez por nós. Tomando o que nos resta das aflições de Cristo, nós continuamos, aleluia, nos sentindo honrados. Porque o Senhor, por misericórdia, cravou a nossa sentença de culpa na Tua cruz. Aleluia. E virá, e nos servirá da Tua própria mão o pão e o cálice. E tomaremos das Tuas mãos e seremos como o Senhor é. Nós te celebramos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, as comunhões do Espírito Santo, O amor do Pai esteja sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre toda a face da terra. Senhor, abençoa nosso pastor, pastor Renato. Leva ele em paz. Continua enchendo com Tua graça, enchendo com Teu Espírito Santo. Deus, cercando ele e sua família, livrando de todas as retaliações do inferno. Te peço, Senhor, humildemente, contempla o pedido nosso para que Renato Júnior, meu irmão, possa vir estudar aqui no Brasil. Segundo a Tua vontade, sendo para a Tua glória, nos dá, Senhor Deus, esse gozo, essa alegria. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Sente-se aí para dar um minuto no máximo de avisos e eu vou terminar. Você está abençoado? Diga amém. Irmãos, eu quero só rapidamente reforçar, se você quer dar um presente para alguém que fala do amor de Deus com uma linguagem simples e profunda, eu recomendo que você compre esse livro que estamos aí. Não é para recurso próprio, do pastor Nilo, homem de Deus, pastor ali no Rio de Janeiro, que está doando todo o dinheiro dessa literatura para a obra Carpinteiro de Almas. É um livro bíblico, profundo, cheio de poesia, e que certamente vai ajudar você num projeto de evangelismo que você tem feito com seus amigos, ok? Você pode procurar o Arthur ali no final. Eu dei para vocês, vocês receberam. Quem não recebeu esse papelzinho aqui? Alguém não recebeu? Juliana, por favor, vê se alguém não recebeu e entrega. São devocionais do pastor Hernandes Dias Lopes, que nós distribuímos todo domingo, um por dia. Você pode ler para o seu culto doméstico, para você enquanto está buscando ao Senhor. Tem uma sugestão de leitura bíblica e você pode usar, inclusive, para uma reunião, uma ministração breve da palavra no seu trabalho, na sua faculdade. Isso vai servir a você muito, ok? Amém, amados? Nós temos, então, essa semana, eu vou estar viajando, quero pedir oração da igreja, vou lá em Santarém, no Pará. Né, vou visitar uma igreja muito parecida com a nossa, que trabalha com o discipulado 1 a 1, com a igreja nas casas, e tem crescido exponencialmente. Uma cidade que tinha, como nós, em Itabuna, 200 mil pessoas, e foi a mais violenta do país. Hoje, é uma das cidades com IDH mais baixo. Eles têm pouco dinheiro, mas uma das cidades mais pacíficas do Brasil. Só essa igreja que eu vou conhecer, através de discipulado 1 a 1 e de igreja nos lares. É uma igreja que já tem 70 mil pessoas numa cidade de 200 mil pessoas. Por que não sonhar isso para Itabuna? Amém? Então vou lá aprender um pouquinho com os irmãos que têm uma visão muito parecida com a nossa. Estão alguns anos na nossa frente. Quero que você ore por nós, por mim, em nome de Jesus. Domingo temos o culto aqui, ok? Segunda-feira temos o núcleo na casa de Raquel Jackson. Você pode ver aquele jovem casal ali perto da Vila Olímpica, perto do estádio da cidade. Na terça-feira, na casa de Marise, ali no Castalha. E na casa de Edna, no Santo Antônio. Chateau está ali. E na quarta-feira, na minha casa, também no Santo Antônio. Teremos outros grupos em breve, estamos treinando as lideranças. Mas são esses quatro grupos por enquanto. Quando eu voltar de viagem, teremos mais um grupo, que vai ser o grupo das crianças, que eu vou liderar lá em casa. Amém? Domingo de manhã, 10 da manhã, nós teremos nosso culto aqui. 10 da manhã, teremos a ministração da palavra, teremos um momento de louvor e teremos a continuação do nosso módulo de filosofia ministerial. Nós vamos falar sobre os livros da Bíblia. Eu não quero que você perca. À noite, reunião 18 horas, vamos cultuar juntos aqui o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez e rapidamente, mas com muito fervor, vamos orar pelas eleições, pelo nosso país. Levante suas mãos assim comigo. Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor para que o Senhor intervenha com graça e misericórdia. Nós cremos que o Senhor tem uma vocação missionária para o Brasil. E o Senhor vai nos usar como está nos usando para atingir as nações. Deus, tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia desse povo, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos a Tua interveniência, a Tua intervenção no nosso país. Em nome de Jesus, acorda a igreja, para que nós possamos, Senhor Deus, crer que o Senhor pode transformar essa nação através da sua igreja. Através de cada um de nós, o Senhor pode transformar essa nação. Nos faz ser um milagre que nós queremos fazer, se o governo faça. Nos faz ser um milagre para aqueles que estão em volta de nós. Cada um de nós seja homem e mulher honesto em todos os seus trabalhos, em todas as suas funções. Que não haja nenhuma corrupção no nosso falar, no nosso caminhar. Porque assim veremos uma nação santa e uma nação séria para a glória do Senhor Jesus. Como o Senhor tem feito em muitos países do mundo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ah, ok. Isso é importantíssimo. Irmãos, de hoje a 15 é aniversário de 10 anos da Igreja de Salvador. Ok? Então, nós estamos nos movimentando já alguns irmãos para irmos lá para essa grande celebração. Ok? Eu estarei lá e eu oro para que você também possa estar. Nós teremos todas as nossas reuniões aqui. Sempre nós temos nossas reuniões, nossos cultos, escola bíblica. Agora, eu e minha família estaremos lá e eu quero estimular você também para que possa estar lá em Salvador nos nossos 10 anos de fundação da Vida Nova. Amém? Então, se você quer mais informações, me procure no final do culto. Oh, glória! Aleluia! Olha aí, meu Deus, glória. Meu irmão, você já tem hospedagem garantida, olha aí que maravilha. Você só vai se preocupar com o translado, tá bom? Em ir para Salvador, chegar lá, você com certeza vai ser muito bem recebido, porque é marca da Vida Nova esse amor e o acolhimento, amém? Então olha aí, ora o Senhor para você poder estar celebrando junto, tá bom? Nós temos uma cantina deliciosa agora, que nós vamos reverter esses fundos para aquisição dos equipamentos do Ministério de Música, amém? Desculpe o horário, mas não desculpe pelo que você ouviu, porque certamente Deus falou com você, amém ou não? Deus te abençoe, não sai sem dar pelo menos 8 abraços aí, principalmente quem você não conhece, amém?